Sustentare Podcast. A governança corporativa se preocupa com os sócios, com o sistema de gestão, com as partes interessadas. A governança estratégica se preocupa com a implementação estratégica. E não somente com a questão estatutária e tudo mais, mas principalmente com resultado. Então, dicas para montar a governança estratégica na sua organização. A dica 1 é criar um comitê estratégico que se preocupe com a implementação da estratégia. Ele provavelmente vai ter nesse comitê o exercício estratégico, o plano estratégico, o exercício orçamentário. Esse comitê se responsabilizar, como dica 1, em avaliar essa situação. Dica 2. Elaborar projetos. Elaborar projetos é aquele momento do comitê estratégico que, ao identificar a meta que não muda, o objetivo estratégico que não muda e o indicador que não muda, ele adapta planos de ação de maneira muito criativa. Dica 3. Criar um comitê estratégico para gerenciar esses passos de implementação. Por meio de objetivos definidos, metas definidas, indicadores e mudanças em planos de ação, você cria sempre aquela questão do responsável. Próxima reunião, quem é o responsável por mudar esse plano de ação? É lógico que são muitas etapas para se implementar um modelo de comitê e governança estratégica, mas essas três dicas são as básicas que as organizações limitadas e familiares estão utilizando atualmente. Se você gostou, se inscreva no canal da Sustentare, que tem muito conteúdo para você implementar aí na sua empresa. Sustentare Podcast.